Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. DJ Mike. Amor e raiva andam lado a lado. Porta retrato de quadro, tudo queimado. É o que tá tendo. Pedaços, amor, pra todo lado. Pedaços, amor, pra todo lado.